regressamento 207. Zero, autorizado, um táxi. Tomara a taxa 3601. Passa 3601, com 150, 3 horas e 46, Otávio Leão. Zero no primeiro táxi, via Pátio Índia, reporta um ponto de espera da 10 pronto, altímetro no 06. 06, ajuste ali o táxi via Pátio Índia, reportar o ponto de espera da 10, 3601. próxima parte da 10 pronto. 601, autorizado a alinhar e decolar. Pichama 0, vento 120 graus com 09 nós. Alinha decola da 10, 601. Os 46, controle 120, decimal 8, bom ver, bom dia. 308, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, 3601, decola São Bruno, passa a mil, pé. Centro 101, contato radar, São Bruno, 3601, direto no carro. 3601, vou direto letra 3601. Salvador, azul, Alfa, Quebec Tango. Alfa, Quebec Tango, bom dia, Brasília. Bom dia, rotação 3, já é contado com a entrada. Autorização para ajuda de controle e marchamento para chefe de trabalho. Coordenação, já foi coordenada com a Intraero, está livre funcionamento e reporte ao término. Mantendo a prova 190, mais 2 milhas já, 7 milhas. Sexta Torre 901, livre de desvio, já passa o tempo. Contar na letra, Torre 901. Alfa, seja apresentação, como é? Bom dia, governador aeronave, São Paulo Congonhas, aprovado 360. Aerovia pesou no zero, até por base, papai uniforme Bravo Alfa Victor, após a pesou no meia, até Posmo, Alfa Oscar Serra, Mike uniforme Posmo, após direto com Finch, Charlie Novo Fox, após direto Show Mod, X-Ray Oscar, Mike Oscar Delta, e após a pesou 30 até Entit, Eco November Tango de Atango, Entit, após conforme. Cola da pista 1-0, após decolagem de curva direita, saída São João, Serra Alfa, November, Vitor Oscar, 1, São João, após Leiber e após Motiva. A senhora transponder 5407, controle Salvador, 120, decimal 8. 3-0-0, autorizado, viatriz 1-0, fumar, viatriz 1-6, Cosmo, Confim, Chamode, viatriz 1-3-0, Entite. Decola 1-0, direita, São 1-1, Leda, Mótima. 5407, transponder, controle 208, bom, 1-2-2-9. Barreto 1-2-9, portão 4, chame pronto, puxa o back, sonamento. Reportar. Pode ver, Salvador, boa tarde, Elza. Leono, Galeão, guarde cópia, só me deu tudo. Transition Mike Oscar Tango Victor Alpha Motula Squawk 5404 and control departure frequency 120.80. Okay, clear this and it's not far from rise level 660 high up as 010, then pull down up as 0164, no confidence from out up as 030. Taking off from runway 10 with a right turn on 71, then leave the module for 5404, take back 12085 after departure, follow back for foot second, start 6075. Control departure frequency 120.80, Shanghai 6075, remote 13, report when we're at push and start. Our remote 13, frequency will be 12080, right? direita, saída Sambo Uno, Terra Alfa Novembro Vitor Oscar Uno, Sambo Uno, após Zuleta e após Motiva, acionando o transponder 54 Uno 2, controle 120 decimal 8. Paulo, Guarulhos, nível 3-0, primeira aerovia, posição 1-0 até Salvaterra. Decola da pista 1-0, seleção 1-1, primeira curva direita, linha da Mótica. Transponder 104-1-2, portão 268, portão 62-1. Correto, portão 62, chame pronto, chame 2-1. Correto, chame 1-1. Salvador, Gozado, 61-09, chame 10-1. Diversionar, Gozado, 61, chame táxi. Estamos com 35 a bordo, 4 horas e 34, alternando cabinas. 9 à direita, via Índia, Tanque Alfa, reportando ponto de espera da 10, pronto, altímetro no 0 no 6. Tanque Alfa, ponto de espera, pronto para reportar no 0 no 6, 1229. Aeronave autorizada a decolar, pista no zero, vento no 2, 0 graus, com uma dúzia nós. Autorizada a decolar no 0, com 1, 2, 3. Roger that, call you runway inside, 1912. is 12 knots, San Argentino 1910. Obrigado, Gabriel. 1229, passando no 0, chama-se Net Recife, 123, decimal 8, até a 28, decimal 8. Repita agora, 238, 288, braço, bom dia, Mauro. Jet aprovado, nível 380. Aeroia Pesulo 44 até a aldeia Alfa Delta Alfa e após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da 10 com curva direita na saída São João Uno, Serra Alfa, Novena de Torosca, Uno, São João Uno, após Voaleta, após direto Dóquilo, Delta Oscar, Quilo Lima, Uniforme, Dóquilo. Aciona transponder 54, Uno 6, controle Salvador, Uno 20, decimal 8. 0 de nível com RJ, Presulo 44, aldeia, saída a São Bruno, Leda, Tóquilo, uma decolagem da 10, curva de 208, controle, 549, transponder, 1349. Pronto, táxi, 1349. Chama. A 1910, maintain position before the taxi duty. F6251, autorizado a decolar, pistão no zero, vento no 2, 0 graus, 1-2, é nóis. Traffic control, clear Taxiway Junior to Gate 11, Argentina 1910. décima 8, bom ver, bom dia. 308, obrigado, bom 349. Volo 349, contato Adaço, número 380, direto mesmo. 23, confirme 380, direto mesmo. Volo 349.